tipo Havaí, levante pra derrubar, cai, pilantra, comédia, quem duvidou, vivo daqui não sai. Coragem e lealdade em destaque, esquiva quantos vermes de araque. Na mente do pressor filipaque, contra o sistema nós vai no plano de ataque. Levante-se, antes que o tiro te alcance. Respire, fundo, mano, esse é teu último lance. Na rua, um vida louca nunca morre. Nosso espírito é imortal, não está no corre. Entenda, mano, nosso resumo é pé na porta. Aqui o papo é reto, feito sem ideia torta. Se te conforta, o bonde segue pesadão. Daquele jeito, bater de frente, melhor não. Morou, irmão, na contenção nós faz a lei. No asfalto quente, São Paulo tem dinheiro, eu sei. Nós desenrola e contra nós ninguém será. E quem traiu, era mesmo já de se esperar. Não prosperar, aquele que trama no escuro. E obscuro, cheio de furo, será seu futuro. Laranja e preto, as cores da Vila Fundão. Fecha por nós, que o malote tá aqui doidão. Mas não se iluda, cuidado com os pilantra, ajuda. Que te mata pelas costas te pedindo ajuda. Avante vai, e o certo que o errado cai. E os enrustidos no bagulho não se sobressai. Avante, sem recuar vai, levante. Pra derrubar cai, pilantra, comédia, quem duvidou, vivo daqui não sai. Coragem e lealdade em destaque, esquiva quantos vermes de araque. Na mente do pressor filipaque, contra o sistema nós vai no plano de ataque. Democracia inexistente, justiça deficiente, que propaga injustiça em cima do povo carente. Governadores que mente, mostra paz não reluzente. Controlam robôs em prol do extermínio da nossa gente. Maioridade penal, lei pra lotar preside. Quem era pra zelar vidas é quem mais causa homicídio. Então madame, não estranha os moleque com furador. Isso é fruto da semente que teu descaso plantou. Prioridades lá pelos nossos, por essa lealdade é matar ou morrer. Radiada sonora que vem de mascar o que eles querem esconder. Não conto com a sorte, meu santo é forte, o nome dele é Jesus. Que entende a revolta do pobre ao enfrentar a fila do SUS. Miséria gera menor revoltado, e quem se desproteger agride fortemente armado. Enquanto esses arrombado quiser promover chacina, ligeiro nas quebra, nós vai deixar mais salve que o Sina. Avante, sem recuar vai, levante. Pra derrubar cai, pilantra, comédia, quem duvidou, vivo daqui não sai. Coragem e lealdade em destaque, esquiva quantos vermes de araque. Na mente do pressor filipaque, contra o sistema nós vai no plano de ataque.